no chuveiro. Sua manga grande, nem sei se sou digno. Dei mó tapão, tu de meu sorriso. Olha com visão, jogo tudo dentro. Mas eu e se voar, o CH pro Rio. Sua blusa da Nike, a Lili fudeu. Minha agenda não é igual você, tão flex sim, eu. Porque você não me leva a sério. Porque você não me leva a sério, amor. Pra tudo a dor, você é o remédio. Mas quem vai me curar quando você se for? Porque você não me leva a sério. Porque você não me leva a sério. Pra tudo a dor, você é o remédio. Mas quem vai me curar quando você se for? Enche o copo e acendo outro fino. Mente longe, mas eu sempre levo meu cheiro eternizado no meu travesseiro. Sente quando eu falhei, sente, te magoei. Você fala que eu sou com meu pai, dizendo que te abandonei. Fala como você é teu, consigo negar você. Pra manter a vibe. Eles querem ver o nego subir pra torcer pela queda. Vai machucar a família, uma linda. Vamos fazer o menor e mais uma filha, teu sorriso. Vai ser o dedo do pai. Quando eu tava na pista, na doutrina tu manteve de fato. Agora que nós tá do alto, quero você do lado. Porque você não me leva a sério.